Seção 2 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 2, capítulo 2. Resisti durante todo o transporte, coisa esta que nunca se dera comigo, e circunstância que consolidou ainda mais a má opinião que Bessie e a senhora Abbott já tinham do meu caráter. A verdade é que estava como que fora de mim. Sabia que a momentânea revolta já me expunha a castigos extravagantes, e como qualquer outro escravo revoltoso, fiquei no meu desespero, resolvida a tentar os extremos. — Segure-lhe os braços, senhora Abbott. Está feita uma gata assanhada. — Que vergonha! Que má criação! — gritava a criada de quarto. — Que conduta repugnante, senhorita Eyre! Bater num cavalheiro, no filho da sua benfeitora, no seu novo patrão! — Patrão? Como patrão? Então eu sou uma criada? — Não, a menina é menos que uma criada, porque nem sequer trabalha para seu sustento. Sente-se aí e reflita sobre a sua perversidade. Tinham-me levado para o quarto indicado pela senhora Reed. Apenas, porém, acabaram de me empurrar sobre uma cadeira, esforcei-me por levantar, como impelida por mola. Mas aquelas mãos imobilizaram-me imediatamente. — Se a menina não ficar bem quietinha, será forçoso atá-la. Disse Bessie. Senhorita Abbott, empreste-me as suas ligas. As minhas fazias em pedaços no instante. A senhorita Abbott pôs-se a tirar de uma perna robusta a liga pedida. Mas esses preparativos para me amarrarem e a ignomínia que tal coisa me acarretava sossegaram um pouco a minha excitação. Não as tire, exclamei. Não me mexo mais. E em garantia da minha palavra, agarrei-me à cadeira com ambas as mãos. É o que lhe vale. Disse Bessie, a qual, depois de se ter convencido de que de fato ia me acalmando, afrouxou as mãos. Então ela e a senhorita Abbott ficaram de braços cruzados, olhando sinistra e desconfiadamente para meu rosto. Pareciam duvidar do meu juízo. — Ela nunca se portou como hoje? Observou por fim Bessie. — Mas sempre lhe dava isso por dentro? Retrucou a Abigail. — Quantas vezes não me declarei a respeito da senhorita Reed? Que sempre concorda comigo. Isto é uma criaturinha tão desavergonhada que nunca em minha vida encontrei outra de tão poucos anos e com tanta malvadez. Bessie não respondeu nada, mas depois de uma curta pausa lembrou-me que eu não podia esquecer que devia grandes obrigações à senhora Reed, a qual me mantinha e que, caso ela me mandasse embora, teria eu que buscar abrigo no asilo dos pobres. Não tive o que responder a isso, pois tais palavras não eram novas para mim. Antes, pelo contrário, as primeiras lembranças da minha existência traziam-me semelhante alusões, de sorte que as recordações descaridosas da minha dependência se haviam tornado como que uma cantiga impertinente aos meus ouvidos, muito dolorosa e deprimente, embora só a meio compreendida. A senhorita Abbott não deixou de acrescentar. E a menina não devia presumir qualquer igualdade com as senhoritas e o senhor Reed, apesar da bondosa senhora Reed condescender em educá-la com os filhos dela. Estes, sim, terão dinheiro, e você nenhum ceitil. O seu dever é ser humilde e esforçar-se por lhes ganhar as boas graças. De mais a mais, o que lhe estamos dizendo é para o seu bem, continuou Bessie, abrandando a voz. Cumpre que a menina faça diligências para ser serviçal e agradável. Então, sim, pode ser que ache aqui a sua casa e família. Mas se tornar descomedida e rude, estou certa de que a senhora a mandará embora. Além disso, rematou a senhorita Abbott com um pouco de moral, Deus a castigará. Ele podia fulminá-la no auge de um tal acesso. Venha, Bessie, deixemo-la. Por nada neste mundo queria eu ter o coração que ela tem. Ó, senhorita Eyre, diga suas orações depois de estar em seu estado normal, pois caso não se arrependa, quem sabe se alguma coisa má nos venha pela chaminé abaixo para a levar? Saíram, fechando a porta à chave. O quarto vermelho era um compartimento desocupado. Embora fosse uma das mais espaçosas e magníficas salas da residência, raras vezes, ou antes, nunca ninguém ali dormia, a não ser quando uma afluência imprevista de hóspedes em Gateshead Hall tornava preciso lançar mão de todas as acomodações disponíveis. Destacava-se no centro, à semelhança de um tabernáculo, um leito suportado por maciças colunas de acaju. velado por cortinas de damasco vermelho carregado. As duas grandes janelas, com as venezianas sempre corridas, eram em parte resguardadas por festões e dobras de estofo vermelho. As paredes, com delicada nuance de rosa, imitavam o castanho da corça, a alcatifera vermelha e a mesa, ao pé da cama, coberta por um tapete carmesim. O armário, o lavatório, as cadeiras eram de velho mogno com polimento opaco. Deste ambiente sombrio, sobrelevavam alto os amontoados colchões e travesseiros da cama, cuja coberta de nívea musselina quase doía nos olhos. Pouco menos proeminente ficava uma ampla poltrona perto da cabeceira, que com as almofadas brancas e o mocho diante se me afigurava um trono amortalhado. O quarto era frio, porque raras vezes nele se fazia fogo. Era silencioso, porque solitário. Era solene, porque quase ninguém entrava ali. Só a criada da casa ia lá aos sábados para tirar dos espelhos e da mobília o pó que imperturbada a tranquilidade de uma semana depositara neles. E a mais longos intervalos, a própria senhora Reed revistava aí o conteúdo de uma certa gaveta secreta na escrivaninha, onde estavam guardados diversos pergaminhos, o cofrinho de joias e a miniatura de seu defunto marido. E nestas últimas palavras estava o segredo do quarto vermelho, o mistério que o tornava tão abandonado, não obstante seu tamanho. O Sr. Reed morrera havia 9 anos. Fora neste quarto que dera o último arranco. Daqui fora levado pelos empregados do armador, e desde aquele momento, uma como consagração tinha preservado o salão da intrusão profanadora de todos os dias. A luz do dia começou a minguar na sala vermelha. Passaram as 4 horas e a noite cerrada seguiu-se ao triste crepúsculo. Ouvia a chuva bater ainda nas janelas que davam para a escadaria e o vento a prolongar os seus rugidos pelos arvoredos atrás da casa. Gradualmente ia me sentindo fria como uma pedra. A minha coragem desfalecia. A minha habitual disposição de humilhação, incerteza e depressão desesperada esmorecia, como um pano úmido, as brasas da minha ira, que se evaporava. Todos diziam que eu era má, e quem sabe se não o seria, pois não me surpreendi a conceber a ideia de me suicidar à fome? Era um crime, sem dúvida. E eu estava preparada para morrer? Ou acharia que o subterrâneo, debaixo do presbitério da igreja de Gateshead, era uma meta desejável. Lembrei-me de como me tinham contado que o Sr. Reed estava sepultado debaixo da tal abóbada, e essa recordação me arrastou, então, a demorar-me nesta ideia com terror cada vez mais intenso. Não me podia figurar na mente, mas sabia que era meu tio, o irmão de minha mãe, que ele me havia acolhido na sua casa, quando era uma órfã abandonada, e que nos seus últimos momentos exigira da Sra. Reed a promessa de me criar e manter como própria filha. E a Sra. Reed julgava, provavelmente, que tinha cumprido com a sua promessa. E devo dizê-lo, de fato o fizera, quanto o permitia a natureza, pois podia ela amar sinceramente uma intrusa que não era da sua família e com quem não tinha ligação alguma, uma vez que o marido morrera? Devia ser-lhe muito penoso achar-se obrigada por uma promessa arrancada quase à força a fazer as vezes de mãe com uma criança estranha, a qual ela não podia amar, e ver uma apática estranha no círculo da própria família. Uma ideia singular se me tornou cada vez mais clara. Não duvidei, e nunca duvidara, de que o Sr. Reed me teria tratado com bondade. E agora que eu estava olhando para o leito branco e as paredes ensombradas, e ocasionalmente voltava a vista fascinada para o espelho de brilho fosco, começou a passar-me pela memória o que tinha ouvido acerca dos mortos, que, perturbados na sepultura pela violação das suas últimas disposições, voltavam à terra para castigarem os perjuros e vingar os oprimidos. E pensei que o espírito do Sr. Reed, acossado pelos padecimentos da filha de sua irmã, talvez saísse de sua morada, fosse no subterrâneo da igreja ou fosse no mundo inexplorado dos defuntos, e se levantasse diante de mim, neste mesmo quarto. Enxuguei as lágrimas e abafei os soluços, temendo que qualquer sinal da minha aflição dilacerante pudesse acordar uma voz sobrenatural para me confortar, ou suscitar da escuridão uma larva nimbosa que se viesse debruçar sobre mim com assustadora compaixão. Senti que essa ideia, teoricamente tão consoladora, seria terrível se se realizasse. Esforcei-me com toda a veemência para apagá-la. Esforcei-me para ficar firme. Sacudindo os cabelos dos olhos, endireitei a cabeça e quis passar a vista corajosamente pelo quarto escuro, quando de improviso um clarão alumiou fracamente a parede. Será um raio da lua que penetrou por alguma fenda das portas, das janelas? Perguntei a mim mesma. Não, o luar é imóvel e aquilo se mexia. Enquanto cravava nele os olhos, o clarão trepou até o teto e moveu-se por cima da minha cabeça. Hoje, naturalmente, é-me fácil conjeturar o que seria aquela claridade. O brilho de uma lanterna levada por alguém sobre o prado, mas naqueles momentos, com o espírito assim predisposto para o susto e com os nervos vibrando de agitação, pensei que a luz repentina era precursora de uma visão vinda do outro mundo. O meu coração batia com dificuldade. A cabeça me ficava em brasas. Um ruído como bater de asas me enchia os ouvidos. Alguma coisa parecia pairar no ambiente. Sentia-me oprimida, sufocada. Não pude aguentar mais. Arremessei-me contra a porta, gritando, e sacudi a fechadura com um esforço desesperado. Passos ligeiros aproximaram-se pelo corredor. A chave rangeu. Bessie e Abbott entraram. — A senhorita Eyre está doente? — inquiriu Bessie. — Que barulho horrível! Parecia que vinha a casa abaixo! — exclamou Abbott. E eu? — Tire-me daqui! Deixe-me ir para os nossos quartos! — Por quê? Alguém lhe fez mal? Viu alguma coisa? — tornou a perguntar Bessie. — Oh, vi uma luz e pensei que ia aparecer um espectro. E agarrei as mãos de Bessie, que não as tirou das minhas. — Então berrou de manha, declarou Abbott despeitada. — E que berros! Dir-se-ia que a estavam matando, mas o que ela quis foi só trazer-nos todas aqui. Conheço-lhe os ardis. — Que venha ser isto? Perguntou então peremptoriamente outra voz. E a senhora Reed veio pelo corredor, com as saias roçagantes e a coifa agitada pela precipitação. Abbott e Bessie, se me lembro bem, dei ordens para que Joanna Eyre ficasse no quarto vermelho até eu a visitar em pessoa. Que volte! Foi a única resposta. Menina, largue a mão de Bessie e fique sabendo que desta maneira não sairá nunca do quarto. Detesto embustes, especialmente em crianças. É o meu dever provar-lhe que manhas não lhe servem para nada. E por isso ficará presa mais uma hora. E só debaixo da condição de se comportar perfeitamente submissa e quieta é que será solta. Ah, tia, tenha compaixão. Perdoe-me. Não posso mais. Mande-me castigar de qualquer outra maneira. Aqui eu morro. Cale-se. Esta impetuosidade afetada não lhe fica bem. E era esta, não havia dúvida, a impressão que eu lhe fazia. Aos seus olhos, eu era uma atriz precoce. Tomava-me com sincera convicção por um misto de paixões peçonhentas, de abjeção e perigosa duplicidade. Tendo-se retirado as duas criadas, a senhora Reed perdeu a paciência com minha angústia cada vez mais frenética e os meus soluços, sem lenitivo. Abruptamente ela me repeliu de si e fechou a porta, sem dizer palavra. Ouvi-a retirar-se resolutamente e suponho que pouco depois sucumbi a um paroxismo histérico. Em consciência baixou compadecida o pano sobre aquela tétrica cena. Fim da sessão 2.